cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao posse. Depois eu sei que vão ligar, sem tempo de pular, vai se matar com nove. Hoje eu passei pra buscar uma carga e vim, e você tava lá sozinho, esperando a boca abrir como se fosse um cigarro. Cê acha, mas não tá free. Abriu a boca, não era sono, pelo contrário, atividade. Os amigos tava como? Armado até os dentes, passando pano pros crentes. Será que é porque a igreja tá suja? Picharam o muro do candomblé, parece limpeza dentro da lei do branco. Tem gente que vê beleza em desrespeitar a fé em cima de um tamanco. Tô pregando o papo reto, mas o pastor tá manco e cai. Não aguentou o tranco, vai. Grita que é filho do pai, sei que é adotado. Só porque sou bem dotado, me chamam de Exu, mas não vejo como fardo. Só vejo fardas, essas mais sujas que a igreja, corpos na escada. E o estado vai passar o pano mais uma vez. Veja na revista, racista, católico, a culpa é de você. Cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao posse. Depois eu sei que vão ligar, sem tempo de pular, vai se matar com nove. Hoje eu passei pra buscar uma carga e vi que você tava lá sozinho, esperando a boca abrir como se fosse um cigarro. Cê acha, mas não tá free. Popo, popo, popo, meus amigos poderosos conversam assim. Agressivo casualmente, tipo de casal que mente. Quem entende essa gente? Estranho pra mim. O problema não é o raio, nem encheu o saco de raio. Meu amigo, encheu o raio do saco. Mato, quem vier cuspindo, falando alto. Mato, sou o gangsta do mato. Cuidado com o poder que vão te dar, porque também cê vai querer dar rolê no shopping. É ruim, vai por mim, te contar, já fui lá, todos me olhavam assim. Cuidado com o poder que vão te dar, porque também se você moscar vai querer tomar lim. É ruim, vai por mim, te contar, já bebi, deixa os dentes podre. Aê, valeu NC, Popião, quem, rodeoria. Original G. Real gangsters of BH, yeah. We got bitches, we got diamonds, we got money, yeah. All these things we got, you know, because we rappers. Fucking rappers, yeah. Dinheiro, lim, mulheres. Somos gangsters, rap, gangsta no bagulho, é. Vai tomar no... Espera, mãe, eu vi isso? Dá nada, não. Ela me entende. Vocês que toma ali, vocês que toma ali, e vocês que toma ali, só vai entender.